Hoje, infelizmente, acontecem coisas que nos entristecem, nos fazem chorar. O crente zeloso e conservador sofre tudo isso sem se conformar. A Bíblia ensina como deve ser o viver do crente para ir ao céu, mas infelizmente seguem ao contrário, deixaram de lado o itinerário, desobedecendo e seguindo ao léu. Obreiros sofrem, até perdem sono. Muitos não suportam e querem parar. Outros dormem logo, bem antes do tempo. Por ser grande o zelo, morrem por amar. Muitos são os crentes que sofrem o drama. Outros são alheios aos problemas seus. Mas a sã doutrina deve ser pregada. Queiram ou não queiram, ela foi ditada pelo nosso grande e eterno Deus. A Bíblia é clara, ela é a verdade, é o manual de todo bom cristão. Mas infelizmente existem aqueles que só dão trabalho e fazem confusão. Eis o meu conselho com amor profundo: já está chegando o grande final. Enquanto há tempo, se arrependa agora. Esse é o momento, chegou sua hora, pois o seu descuido pode ser fatal. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quem dorme em Deus é bem-aventurado. Mesmo que na vida passamos por lutas, aquele que chora será consolado. Pois assim nos diz a Bíblia Sagrada: melhor obedecer do que sacrificar. O crente sincero é obediente. Na tribulação ele é paciente e tem esperança.